Kilo, Bravo Oscar, Upper Zulu, 41, Pires, then flight plan on road. Approach control 119.35, scope 54, 42. And clear to Belém, flight level 380 via Upper Zulu 41. After departing, descent, moment departure, and then flying heading Cockburn intersection, intercept Upper Zulu 41 to Cockburn intersection, then Pires. And call 5442 in frequency departure 119.35, 5317. I'd like you to spell after Momo the letters to me, please. After Momo flying to Kilo Oscar Golf Bravo Uniform. That's correct. Coming right to start. Coming ready to start, please. 17. I'm thinking how they put fixes with the similar letters. It's they are seams, simit, okay? It's similar. Yeah, I don't know, so, but I feel comfortable. Then, Momo, we are flying to Cockburn intersection, Kilo Oscar Golf Bravo Uniform, then descend over to loop 41, and flying direct Pierce intersection. Brava, Ninja, Romeo, Echo, Sierra, intercept Upper Zulu 3, and continue to flight plan road to Belém, NDD 35317, cut for start and push back. Coming ready. Salvador, gol no 896, tá pronto para o táxi, tem 1 no 8 a bordo, 12h40, Romeo, esperando Fortaleza. 1 no 8, Fortaleza. Autonomia 2h40 que eu tô falando. Gente, autorizado táxi, ponto de espera no 0, gol no 896. Tive táxi, ponto de espera no 0, no 896. Controle Web 5809. Receptor localizador, Azul 4178. Azul 4178, complete ILS, chame a torre 1186. 1186, obrigado. Objeto 5809, Salvador, como recebe? Índia Serra. Azul 4178, boa noite. Avistado, cheque trem. Ainda está em cima. Já não está sendo cima. Parei. Ponto espera 1-0, pronto. Gol no 896. Autorizado decolar, vento variável e calmo. 1-896. Autorizado alinhar de colada 1-0, gol no 896. Torre Salvador, objeto 5809. Prossiga. Prossiga Web 5809. Webjet 5809, Salvador. Salvador, Web 6746 vai manter a proa 040 durante 10 milhas devido a formações. Gente, 040 de proa, objeto 6746. Controle, objeto 5809. Objeto 5809, Salvador, como recebe? Controle, Salvador, o objeto 5809. Objeto 5809, Salvador, prossiga. O senhor está me escutando, senhor? Afirmativo, todas as vezes que o senhor me chamou, eu respondi. E o senhor parecia que estava com a frequência presa. Ok, nós estamos mantendo 130 para prosseguir na descida. Afirmativo, para 4 mil pés, chegada a man. 4 mil a man. 3, chame o controle, 119.35. 119.35, boa noite, 189.000. Azul 4178, cheque o trem autorizado, pouso, vento variável, calmo. Minha pouso, azul 4178. Se mantém a nível de voo 370, sai da PUC. 370 na PUC, gol no 896. 78. Confirme? A pista está molhada ainda. Obrigado. Webjet 5809. 994, chame Recife, frequência 12685, alterne 13365. O 1994, entendeu? Recife 2685, alternando 3365. Controle Salvador, boa noite, Otan 3170. Otan 3170, aciona identificação dessa via, chegada a Mari, para 5 mil pés, o ajuste 1013. Afirmo, ajuste 1013, descendo via, Otan 3170, descendo para. Perdeu contato com o Recife. O objeto 5809 reduz para 2109. 2109. Posição 4 do pátio 03. 1.500 pés em descida para 2.000. Ciente, reduzindo. Objeto 6746 desce para 2.000 pés, autorizado LS. Reporte estabilizado no localizador. Descendo para 2.000, já está estabilizado no localizador. É do 746. Ativo, estou autorizado LS, aguarde transferência. Autorizado LS, aguardando transferência. É do 746. O objeto 5809 vai descer para 3.000 pés com o ajuste em 1013. Up and pushback approved, call me ready to taxi. 5317. 5317. There is a correction to insert, to put in your standard instrument departure, please. Momo Cogibo, then position Trova. Fly direct to position Trova. Okay, amended 3 and 4, 3317. And open 5 and come with Bravo 3531. That's correct. Sete quatro do meia, complete LS, chame a torre, 1-8-6-12. Completa LS, 7-8-6-12, web 7-8-6-12, web 5809, desce para 2000 pés, autorizado LS, reporte no localizador estabilizado. 2000, passará no localizador, 5809. Sete quatro do meia, avistado, cheque o trem mais travado, pista molhada. Trem baixado e travado, pista molhada, web 6746. Autorizado pouso, vento variável e calmo, web 6746. Autorizado pouso, web 6746. Vini? Ready to taxi, and people on board 72 in 3 hours 50 minutes. Alternate solely. 509, complete LS, chame a torre, 1-8-6. 1-8-6. Trolho, gol 1-8-9-6, cruzando agora 1-8-0. 8-9-6, chama centro Recife, frequência 1-2-6-8-5, alternando 3-3-2-5. E apoiamos, está autorizado voar direto Recife. 1-2-6-8-5-3-3-8-5, apoiamos Recife, obrigado. 1-3-3-6-5, a secundária. 7-2, roger. Tax approved, turn around April 1 via India until rolling point 1-8-1-0. Delete 5-3-1-7. And continue via April 1, taxi to India. Boa noite, Torre Web 75809 a 7 milhas e meia de LS, baixar trabalho. Boa noite, Web 5809, já não chove mais em Salvador, a pista continua molhada, número 2 na aproximação, aguarda autorização de pouso. A escuta. Salvador 3170, vai ficar pedindo esquerda após voador na Jet 6746 no solo 1-2, libera a direita na Fox, após Alfa, Juliette, posição 06 do Pat 1. Libra direita, Fox, Alfa, Juliette, posição 06 no pátio 3, web 6746. No pátio 1. Pátio 1, perdão, senhor. 4-1, WebJet 5809, vento variável calmo, autorizado pouso, pista molhada. Livre pouso, 5809. Trip 5317, report Boeing 737-300 on final, inside. Roger, 5317, you will be cleared after. Line up and maintain. Vigente 5809, no solo 1-4, livre à direita. Foxtrot Alpha, Juliette, posição 1-1 do Pat 1. Ok, direita, Foxtrot Alpha, Juliette, 1-1 na posição do Pat 1, 5809. Five, three, one, seven, clear to take off. Wind is calm. Clear to take off. Salvador, eu tenho 3520, informação Delta, pronto para qualquer ocasião. 3520, autorizado Aracaju, no nível 190. Sua saída será Pucca, transição Caju, com curva à esquerda. Controle 119, decimal 35, transponder 5447, aerovia Golf 677. Autorizada Caju 190, Golf 677, decola 0, curva esquerda, Pucca, Aracaju. 1935, 5447, outra 3520. Correto, chame pronto para acionar. Formar. Five, three, one, seven, airborne at 16, contact Salvador approach 119.35. 119.35. Good night, sir. Good night. São 3170 estabilizado no localizador? Afirmativo. Estabilizado na LS, 3170. Flight LS, chame a torre 1186. 186. Boa noite. Boa noite, tamo pouso. Obrigado. Salvador Departe, good morning, good morning, sir. This is Trip 5317 with you, Momo Departure. Good morning, Trip 5317, with a contact to Departure, climb maintain level 380, maintain Pucca Departure. Okay, climb to 380, Pucca Departure, 5317. Could you confirm, Pucca Departure, sir? Correction, Momo Departure. Okay, moment departure. Alright, huh? I-317 request is, if possible, direct to travel position. Stand by, 3B5317. I wait for, sir. Trip 5317, fly direct Trava, climb maintain level 340 initial. Okay, direct to Trava and then climb initial to 340, 5317. Na 3170, no solo 20, primeira direita, livre táxi para a posição 05 do Pat 3 via Eco Alpha Kilo. Sente, primeira direita, livre táxi via Eco Alpha Kilo para a posição 05 do Pat 3, TAN 3170. Salvador, Gol, noite. Diego, noite 05, acione a identificação dessa via, chegada a Mari, para 2000 pés, o ajuste de altímetro no 03. Está autorizado LS, reporte localizador estabilizado. O Gol, noite 05. Para 2000 pés, com 13, Gol, noite 05. Pushback acionamento no 0, eu tenho 3520. Autorizado, chame pronto para táxi. Autorizado, chama para 3520. 5317, contact the Recife Center, frequency 126.85. Backup 133.65. Okay, Recife now 126.85, backup 133.65. Good day, good job, sir, bye. Bye, good day. Stop. Para o táxi da 3520.